Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte da Rádio Mackenzie. Está começando agora mais um Arquibancada MAC, um programa de debate sobre o universo esportivo. Eu sou o Victor Chaim e exclusivamente hoje serei seu apresentador, pois nosso amigo Pedro Rocha está de folga. Bom, vamos começar com o nosso amigo aqui, Guilherme Pérez. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a convocação do Dunga de ontem, que agora está se preparando para a Copa América. Convocação sempre polêmica do nosso técnico Dunga. Vinícius Henrique, boa noite. Um destaque para a gente. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para a derrota do Grêmio em Rosário ontem na Argentina. O Grêmio acabou sendo derrotado de 3-0, placar agregado 4-0 e eliminado da Libertadores. Mais um brasileiro fora da Libertadores. Vamos para João Granado. Boa noite, um destaque, por favor. Boa noite, Chaim. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a classificação do Boca, mais um gigante nas quartas de final da Libertadores. Mais um gigante nas quartas de final da Libertadores, Boca Juniors classificado. Luiz Otávio, boa noite, um destaque, por favor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a preparação de Audax e Santos para a final do Paulista. Bom, vamos começar falando... A gente combinou do Corinthians, mas vamos começar com o São Paulo, que ele vai jogar quarta-feira contra o Atlético Mineiro, clássico nacional, acabei esquecendo, da Libertadores da América. E vai ser um jogão, expectativa de ser, acho que, talvez o maior jogo da fase de grupos até agora. E vai eliminar mais um brasileiro. O que você acha, João Granado? O que vai ser esse jogo? Ah, vai ser com certeza um jogaço, o clássico brasileiro. Quem passar vai ser o único brasileiro ainda na Libertadores, já que o Grêmio, o Corinthians e o Palmeiras já ficaram pelo caminho. É uma lista enorme, hein? É. Só sobraram os dois e, curiosamente, vão se enfrentar agora, valendo vaga na semifinal para continuar o sonho do brasileiro ser campeão esse ano e conseguir a vaga no Mundial. É um jogo muito difícil, primeiro jogo em São Paulo, depois decide lá em Belo Horizonte, então eu acho que pro São Paulo especificamente depende muito do que conseguir no Morumbi, porque jogar no Independência, que foi confirmado no Independência, volta, então vai ser muito difícil. E João, olhando o que aconteceu com o Corinthians, mais ou menos 0-0 fora de casa, primeiro jogo, é vantagem jogar em casa o primeiro jogo? Fazer o resultado primeiro no primeiro jogo? Eu acho que especificamente no caso do São Paulo, pelos últimos anos, tem sido vantagem jogar em casa. Porque dificilmente o São Paulo, recentemente, tem um histórico de reverter situações quando perde a primeira ou sai perdendo. Dificilmente, é o que aconteceu com o Toluca, né? Dificilmente consegue virar. E então, pro São Paulo talvez seja a vantagem jogar em casa de conseguir um resultado bom no primeiro jogo e levar o segundo jogo numa tranquilidade um pouco maior para tentar conseguir a classificação fora. É, mas se bem que ano passado o São Paulo fez o placar de 1-0 no Morumbi contra o Cruzeiro e no Mineirão foi eliminado nos pênaltis. É, eu acho que para ganhar do Atlético Mineiro vai ter que ser um placar elástico aqui em São Paulo. Eu acho que no mínimo 2-0. São Paulo fora de casa não vem jogando bem, né? Não venceu nenhuma ainda nessa temporada. Não venceu nenhuma. Contra o Toluca jogou mal no México. É, eu acho que é um problema jogar, o São Paulo tá jogando fora de casa mal desse jeito, porque em casa ele vai bem, tem o apoio da torcida, mas quando vai pra fora de casa ele não consegue colocar um estilo de jogo, nem que seja pra defender, ele não consegue colocar ali. Porque foi, tudo bem, fez 4-0, foi lá no México, fez o papel dele ali. É, jogou com o regulamento debaixo do braço. É, né? Jogou ali tranquilo. Agora ele não vai fazer 4-0 contra o Galo, não. Dificilmente, muito difícil. Mas só um detalhe, acho que o São Paulo tem uma coisa pra gente destacar. Eles conseguiu muito bons resultados, expressivos resultados, esse ano em grandes times. É, River Plate, o próprio... É, e todos eles jogando no Morumbi. É, né? O São Paulo na Libertadores acho que tem 83% de aproveitamento. Então acho que dos times dos grandes de São Paulo, especialmente... Acho que o que conseguiu melhores resultados contra times expressivos na Libertadores e nos campeonatos em geral foi o São Paulo, que... Acho que mas também muda algumas coisas, né? Por exemplo, no México jogou o Wesley no lugar do Ganso, né? É, uma e coisa que Minas, eu... Em Minas ele não vai... Eu não acredito que ele entre com três volantes, independente do resultado do primeiro jogo, contra o Atlético Mineiro em Minas. O Ganso fez muita falta no México. O problema é que se o Michel não jogar por causa da coxa, quem entra no lugar? Centurion tá expulso. É, mas eu... Seria o Vildo. O problema é que o Rogério tá machucado também, não deve jogar, então... Sim. É, então não vai sair 4-0, não. Por quê? Você tá torcendo pra que não saiba? Não, é que eu acho que o Wilder é um fraco jogador e eu acho que ele não consegue. Ah, mas o Centurion não pode jogar? Centurion não. Não, foi expulso. Cuspiu, idiota. Cuspiu, né? Argentina, né? É um cara matreiro, né? Bom, então o São Paulo vai ter que buscar. O problema é o seguinte desse jogo, que eu tô pensando agora. A zaga do São Paulo ainda não tá aquela coisa confiante. E a lateral direita com o Bruno também é... Muito fraco, né? Muito fraco. Se não me engano, os três gols... Ofensivamente não é tão ruim, mas na marcação não dá. Os três gols do Lucas é o contrário, saíram pela lateral onde o Bruno trabalha. Então acho que fica complicadíssimo. E o ataque do Atlético Mineiro não é uma coisa fraca. Entendeu? Acho que é um bom ataque, se não os melhores do Brasil. E a zaga do São Paulo é ruim. Agora, em contrapartida, o São Paulo tem um ataque muito rápido. E com as enfiadas de ganso para Kelvin, por exemplo, pode dar trabalho para a zaga do Atlético Mineiro. Então acho que vai ser um confronto que vai dar o que falar, né, Vinícius? Sim, sim. Mas o Atlético tem um time mais forte, né? Acredito que o Atlético tem um time mais forte e tem a vantagem de decidir em casa. O Atlético é muito forte em Minas mesmo. Gerais. O time, elenco, se você é elenco, jogador por jogador, tem que fazer um raio-x. Que o Atlético é o time elenco mais forte do Brasil. É mais constante também. O elenco ou o time? O elenco mais forte do Brasil. E o time, eu acho que as atuações do Atlético são mais constantes que a do São Paulo. E eu acho que justamente essa questão de decidir fora impõe o favoritismo do Atlético Mineiro. Então acho que vai ser eu acho o time do Atlético melhor. O Racing... Ó, Caleri ou Dato? Dato não, Caleri... Caleri? Não, quer fazer desde o goleiro? Desde o goleiro. Vitor e Denis. Vitor e Denis. Vitor, né? Tem nem o que falar, né? Denis tá numa fase, né? Marcos nunca Rocha. Teve uma fase boa, vamos combinar, né? Nunca jogou, agora que tá jogando. Ele esperou a oportunidade pra fazer isso. Marcos Rocha ou... E Bruno. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Zagueiro, Leonardo Silva ou Maicon? Eu acho que o Maicon esse ano, acho que... Essa temporada acho que tá melhor. O Maicon tá muito bem, mas o Leonardo Silva tem um histórico regular, né? Melhor. Ele é bastante regular. Jogando bem. Empate? Empate. Os outros, Rodrigo Caio e qual que é o outro? Eraso, né? Eu fico com o Rodrigo Caio. Lateral esquerdo. Ah, o Douglas Santos ganha. Eu acho que o Douglas Santos é melhor que o Mena. Rafael Carioca e... Hudson. Rafael Carioca. Mas o Hudson tá jogando muito nessa Libertadores. Ele foi considerado o melhor volante da primeira fase da Libertadores. Quem são os outros dois volantes? Michel Bastos. Tá jogando Leandro Donizete e Júnior Urso. Ele joga com três, né? Volantes. Leandro Donizete, quem que é o... Júnior Thiago Mendes. Do São Paulo. Júnior Urso tá jogando muita bola. Tá jogando muito bem. Mas ele já jogava bem no Coritiba, sim, né? Sim. Acho que foi uma boa... Pela contratação, sim. Mas é Thiago Mendes e... Leandro Donizete. Eu prefiro Thiago Mendes. Júnior Urso. Quer dizer, na verdade é o contrário, né? É Rafael Carioca com o Thiago Mendes e o Leandro Donizete comparando com o Hudson. Acho que ficaria melhor. Ficaria melhor, sim. Boa, aí já deixa mais disputado o negócio. Ficaria melhor. Vamos. Dátalo ou Ganso? Ganso. Robinho ou Kelvin? Robinho. Tem nem o que falar Robinho. Robinho é muito... Kelvin tá jogando bem. Muito mais jogador. Bem, mas Robinho acho que tá o Prato e o Caleri agora. Aí é difícil, hein? Eu fico com o Prato. Lucas Prato. O Prato pelo jogo que ele fez contra o Racing mostrou e o Caleri que, se não me engano, o Atlético Mineiro tinha sondado ele. Ele acabou sendo disputado. Ele tava quase certo. O Balsa conseguiu convencer o tomou um chapéuzão. O Balsa conseguiu convencer o argentino a jogar no São Paulo. Mais uma polêmica nesse Inclusive, jogo, ele falou ontem, acho que ele não se arrepende de ter vindo pro São Paulo no lugar do Atlético Mineiro e que ele acha que o São Paulo passa. Ele falou isso? Tem que falar, né? Tem que falar isso. Ele tá jogando pelo time. Pelo amor de Deus. O último Balsa ou... O Egídio falou que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro. Ah, o Alex... Por último, Balsa ou Aguirre? Eu prefiro o Balsa. Eu fico com Aguirre. O Aguirre já tem mais trabalhos conhecidos, só que o Balsa é bicampeão da Libertadores. E tá conseguindo nos últimos jogos, pelo menos em casa, fazer o São Paulo, que não vinha jogando nada, melhorou muito. Então eu vou ficar com o Balsa. Eu falei ontem no programa que dos dois clubes que passaram, os dois técnicos são estrangeiros. Pra mostrar como tá o... Os técnicos estrangeiros estão ganhando mercado. Engraçadinho. Na década de 30, 40, acho que os técnicos brasileiros, década de 60, tinham muitos técnicos brasileiros fora do trabalho nacional, no Penarol, no Independente, mas hoje em dia... O cenário meio que se reverteu. Na América Latina não tem. Nos principais clubes da Europa, por exemplo... Tem nenhum. Teve o Luxemburgo, lembra? Luxemburgo, Felipão e foi o último. E nenhum deu certo desse. E queimaram rápido, né, os dois. Nenhum deu certo, os dois. Sim. E tem mais uma coisa, o Michel Bastos pode ficar fora desse jogo, né? Será que vai ser uma grande falta pro São Paulo? Porque o Michel, pra mim, o Michel Bastos sem Centurion e sem o Michel Bastos, então. Sem Rogério também. Eu acho que é uma grande falta, porque além de ser tá melhor ofensivamente, tá criando mais, fazendo jogadas, criando jogadas, fez gols nos dois jogos contra o Toluca. Sim. E ele marca muito, ajuda muito na marcação e ajuda muito o Ganso. Porque sempre quando o Ganso tá apertado, ele procura o Michel Bastos para desafogar o jogo. Então, se ele não jogar, vai fazer muita falta pro São Paulo, sim. É, eu acho que o Michel Bastos é, sim, um desfalque bem ruim pro São Paulo. Só que o Centurion fora é um reforço pro São Paulo. Existe algum time que chega melhor nessa batalha de Atlético Mineiro e São Paulo? Assim, chega com mais confiança ou com, sei lá, favoritismo? Em relação à confiança, eu acho que equilibrado. São Paulo reconquistou a confiança. Mesmo perdendo 3-1 pro Toluca? Não, mesmo perdendo. Mesmo perdendo, até porque o São Paulo não fez aquela força pra vencer o jogo. Jogou pelo resultado. São Paulo entrou só pra não tomar 4-0, né? Podia perder de 3-0 ali que não ia abalar o time. Podia chegar perto. Né? A única vantagem é do Atlético decidir em casa, né? Sim. De futebol, São Paulo tá jogando bem também no Morumbi. E acho que a questão do emocional vai muito do que aconteceu no Morumbi no primeiro jogo. Do Independência, São Paulo conseguir 2-0, 3-1, sei lá, talvez consiga jogar uma pressão maior pro Atlético. Que São Paulo foi pra semifinal, vai calar muito jornalista, não? É, já calou, né? Nas quartas. Nas oitavas já calou, né? Surpreendente, davam como Palmeiras e Corinthians chegando nas quartas, na semi. São Paulo falava que ia cair na primeira fase. Não foi bem isso que aconteceu, né? Bom, falando de Corinthians, vamos mudar de assunto. Corinthians não tem muito assunto para falar, mas vamos fazer esse esforço, né? Só o Twitter do Corinthians. Bom, saiu uma notícia que interna do Corinthians ali, aqueles boatos, que o Tite teme perder o Corinthians teme perder o Tite para a seleção brasileira. Esse boato aí tá correndo, tá em gente lá dentro falando que isso pode acontecer mesmo. E se isso acontecer, a seleção sai ganhando, obviamente, e o Corinthians vai complicar demais a temporada. Esse boato já veio muito tempo, né? Muito tempo já, acho que ganhou força agora. Ganhou força agora, porque o Dunga não vem fazendo bom trabalho na seleção e o Tite já pede passagem faz tempo. O Felipão assumiu, já era pra ser o Tite. Muita gente já falava que era o Tite. Aí, se Mano fosse, Menezes, garanto que seria. Ó, ele se preparou pra ir pra seleção brasileira. Não perderia de 7-1. Certo. Seriam os dois. Espero que não, né? Ele esperou o convite da seleção brasileira, né? Então, ele tava esperando. Seria o Dunga. Eu acho que o Dunga não tem como ser técnico da seleção brasileira. Falaram ontem, eu concordo. Ele caiu lá dentro da CBF, virou técnico da seleção. Eu acho que, mas eu também falei ontem que o Tite só vai se ele tiver uma carta branca e alguém de confiança lá dentro. Acho que a verdadeira questão é o Tite saindo do Corinthians, indo para a seleção brasileira, como o Corinthians fica? Acho que como é que vai ser o panorama nessa temporada para o Corinthians? Será que ele consegue contratar algum técnico que faça um milagre e salve a temporada? No mercado tem só o Marcelo Oliveira, fez um bom assim, trabalho no Palmeiras. Ou apostar em algum técnico. Diniz, por exemplo, Dax. Mas é muito difícil. Não, ele trabalhar com o Diniz, né? Diniz no Corinthians não ia funcionar. Imagina ele tocando a bola pro Cássio lá. A pressão é muito grande. É muito grande a pressão. E Iago saindo jogando? Meu Deus. Mas o Tite, a chance dele pra seleção, eu acho que passa muito pelo resultado da Copa América e das Olimpíadas. Porque eu acho que se o Dunga conseguir, por algum motivo, ganhar uma dessas duas, ele não cai. E aí o Tite fica no Corinthians, ótimo. Acho que o Dunga não chega nem longe dessa Copa América. Ainda mais sem o principal jogador. Né? Mas na Olimpíadas não vai ser o técnico da... Vai ser o Dunga. Vai ser o Dunga. Desastre. E o Tite, o Corinthians... Hoje é muito difícil a gente chegar ao Corinthians sem o Tite, porque nos últimos anos aí a gente acostumou... Lógico, o desde Tite, 2012 ali, a única o coisa Tite, que teve entre Tite foi o Mano Menezes, se não me engano. Sim, ele saiu, ele voltou. Jogou. Desde 2010 só teve três técnicos. Adilson Batista, Tite, Mano Menezes. E o Adilson Batista ficou muito pouco também, né? Ficou pouco. Eu não sei vocês, mas eu não acho o elenco do Corinthians muito forte. Mesmo assim, o Corinthians tem um padrão... Acho que ainda é um elenco de formação. Eu acho que o elenco do time do Corinthians jogou o que jogou no começo da temporada, chegou nas oitavas da Libertadores, jogando bem algumas partidas, exatamente pelo fator Tite, porque ele pega um time que não é tão forte, até desacreditado, e consegue sempre deixar num patamar de jogo e fazer jogar. O time do Corinthians nos jogos difíceis esse ano não foi bem. Palmeiras, Santos, justamente Nacional. Isso que eu ia falar. A grande crítica entre o jornalista, PVC, Kifuri, esses caras mais conceituados assim, no mundo do esporte, fala que o Corinthians não ganhou de ninguém esse ano. O Corinthians conseguiu ganhar os joguinhos em casa ali. Não, isso que eles conseguiram vários resultados no último minuto. Sim. Esse é o do São Paulo, no Itaquera. Se eu não me engano, contra um time fraco que ele tinha no grupo deles lá. O Ituano? Não, no grupo da Libertadores. Cobressal. Cobressal ganhou 1-0, aquele gol chorado no começo. Fora de casa, depois 6-0. Então a grande crítica que tem o Corinthians é, fez um grande campeonato paulista, sem dúvida, melhor campanha. Não conseguiu classificar no Audax, mas o Audax se mostrou... favorito, assim, ao título. Não favorito ao título, mas se mostrou capaz, entendeu? Não foi um desastre completo, entendeu? Nos grandes jogos, o Corinthians não foi bem. Né? Não foi bem. Contra o Palmeiras... Acho que só ganhou um clássico contra o São Paulo, se não me engano. Contra o São Paulo. É. Perdeu pro Santos, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Audax nas quartas. Empatou, né? Imagina agora se o Tite for pra seleção. E o que, que é esse, isso? É o problema... É o fator Tite que tá quebrando isso no Corinthians, essa sequência de jogos? É uma falta de tempo com esse elenco? O que acontece com o Corinthians que o Tite não conseguiu ajeitar ainda? Eu acho que é um pouquinho de tudo. É o elenco novo, é o... Quando pega jogo difícil, o Tite não... A falta dos jogadores. A falta de experiência. O André sentiu o jogo. Sem dúvida. Ele bateu o pênalti. Eu não vejo esse time do Corinthians hoje com um emocional muito forte, assim. Parece que exatamente chega nos jogos grandes, nas decisões, e o time meio que dá uma recolhida, assim. O primeiro jogo do brasileiro é contra o Grêmio. É Itaquera, mas é contra o Grêmio. Acho que o Corinthians deve ganhar. Mas acho que o Corinthians em campeonato corridos ainda a gente não pode avaliar muito, né? Porque o Paulista não é parâmetro, se bem que os outros times paulistas grandes... Não conseguiram repetir foram péssimos, o que o Corinthians fez, né? Mas o Paulista não é parâmetro e o campeonato brasileiro pode ser que nem ano passado. No passado o Corinthians caiu nas oitavas da Libertadores. O Toronto falou, o que vai ser o Corinthians? Lembra? Começou o brasileiro perdendo 3-1 do Grêmio. Perdeu o Palmeiras em Itaquera. Perdeu vários jogadores, Fábio Santos, inclusive. Guerreiro. Começou esse negócio, o Tite corrigiu o time e foi campeão brasileiro. Mas eu acho que o elenco era melhor, né? Tinha o Jato, o Renato Augusto. E eram mais experientes, né? Se você for pensar, jogadores cascudos do Corinthians, experientes, foi o Cássio, o Fagner. Cássio não tá com moral nenhuma, né? Infelizmente, não, perdeu tá moral. Tá sendo criticado. O Cássio, o Fagner, o Elias... Eu acho que e o Danilo, que é banco. E falando em Elias, pegar esse gancho que você falou, picharam hoje no centro de treinamento do Corinthians. Elias omisso, vale a pena essa crítica? Essa crítica é contundente, assim, do que ele mostrou essa temporada? É porque eu acho que ele é o alicerce daquele time, né? Não tem mais meia, vamos falar a verdade. Não tem um meia que nem era o Jadson que assumia a responsabilidade da bola. Então acho que ficou muito pro Elias. Eu acho que quando os laterais não jogam, o Elias tem essa função de aparecer, né? E o Elias não vem jogando bem mesmo. Mas o Fagner tinha jogado muito. Então o acho problema que... é que ele fica sozinho no meio de campo. Sim, e aí cobram ele pra atacar, cobram ele pra defender, cobram ele pra ter a posse de bola. O Bruno Henrique também não ajuda muito. Então, porque se ele tem que jogar ali um pouco mais adiantado que o Bruno Henrique... Coitado do Elias, porque ele vai ter que ir e voltar, porque o Bruno Henrique não vai fazer a função dele. Aí ele tem que ir e voltar, tem uma hora que ele cansa e aí a torcida vai encher o saco. Ano passado o Corinthians tinha o Ralf que marcava e o Elias podia subir mais, né? E o Bruno Henrique não tem esse estilo marcador. Contra o Nacional, se vocês observarem, o que faltou pro Corinthians foi um meio campo que ele tinha ano passado, entendeu? É óbvio isso, mas vamos questão tática. Hoje em dia o Corinthians trabalha muito pelas laterais. Ele sempre trabalhou muito pelas laterais ano passado. Só que ano passado tinha uma infiltração pelo meio. Tinha Jadson, tinha Renato Augusto. Tinha dois armadores, né? Tinha dois grandes armadores. E hoje não tem nenhum. E tinha uma infiltração. O time do Corinthians, você não acha um armador que jogue metade do que jogou o Jadson ou o Renato Augusto na temporada passada. Tinha aquele clichêzão, né? Variação tática. Ano passado tinha. Esse ano as jogadas, triangulações pelas laterais, acho que são a principal arma do Corinthians. Nacional, lá 0-0. Marcou as laterais do Corinthians, não permitiu triangulação. Jogos. O Corinthians não jogou. O Palmeiras do Cuca marcou as laterais. O que o Tite tem que focar muito para começar o brasileiro é achar um jeito do meio começar a participar mais no jogo do que apenas jogar pelas laterais, se bem que é uma grande arma do futebol, mas não é a única e não deve ser a única. E um detalhe do jogo contra o Nacional que eu achei que fez total diferença, pelo menos ali no final, foi a expulsão do Fagner. Não só pelo fato de ter um jogador a menos em campo, mas pelo fato exatamente da questão da lateral. O Corinthians não consegue criar muito sem ser pelas laterais e principalmente com o Fagner. Sem ter o Fagner, ele não conseguiu, não tinha um jogador que avançasse ali pela direita para tentar jogar a bola na área, fazer aquela pressão no final do jogo para conseguir a virada. Eu acho que esse ano agora que ele falou, o Victor falou que não tem meio de campo. Eu acho que um pouco disso é que os times aprenderam a marcar o Corinthians do ano passado pra cá. Eu acho que eles viram como o Corinthians jogava, tudo bem, tinha Renato Augusto e o padrão Jadson. De jogo foi totalmente destruído. Sim, piorou um pouco o time, piorou, mas o padrão ainda é o mesmo, 4-1-4-1 lá, que todo mundo fala. É, eu não critico essa 4-1-4-1, 4-1-4-1 é um esquema moderno, é um esquema que acho que bem trabalhado ele consegue muitos bons resultados como conseguiu no passado. Os usam, o Bayern usa. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é que... E ele permite você fazer um 4-2-3-1, você varia total. 4-3-3. 4-3-3, é muito rápido a variação do sistema. Mas o que eu tô falando é que os adversários, os maiores, Santos, Palmeiras, o Nacional, eles estudaram o adversário, lógico. Então eles viram como eles podiam marcar. Porque não tem mais Renato Augusto. Não tem o fator Jadson, técnico, né? Não tem. Isso só tinha Fagner e do outro lado. Que é o que o Nacional era. O Nacional não tinha técnica. Era não. Pura catimba e tática. Mas é um time bem treinado, né? Muito Nacional. Bem treinado, é um time tático. E é um time frio. É isso que o Corinthians tem que buscar. Tem que ser um time totalmente tático, porque, como a gente bem levantou aqui. Técnico não tem muitos jogadores técnicos. Não tem no meio de campo o Renato, o Giovanni Augusto. O Elias e o Marquinhos Gabriel. Agora chega o Marquinhos Gabriel que pode ajudar ali. O Luciano tá na reserva. E joga mais pro ataque, né, Luciano? É, mas acho que seria um fator pra se pensar. Lado direito. Centroavante também é uma grande eficiência. É, o André não dá pra contar não. No começo da temporada todo mundo pensou que ele ia deslanchar, só que ele voltou a ser o André que ele é. O André ainda se espera que ele seja um Wagner Love de 2016, que também começou muito contestado, jogando mal e depois foi artilheiro do campeonato. Artilheiro, vice-artilheiro do campeonato. Acho que sempre quando um time vai muito bem numa temporada, ou vem muito bem, o Corinthians vem muito bem desde 2012, 2011, vem uma escala excelente. É, quando isso acontece, acho que isso acaba, por exemplo, o próximo time, aquele time que entra, quando tem a reformulação, quando vem os jogadores, esse próximo time é muito cobrado, entendeu? Eles começam a comparar. Ah, lembra quando eu tinha Renato Augusto? Lembra quando eu tinha Jadson? Lembra quando eu tinha Wagner Love? E isso joga uma pressão muito maior para os jogadores. Já tem a pressão de ser o Corinthians, de ser Itaquera, sei lá, 50 mil, 60 mil torcedores fanáticos. E agora tem a pressão de ser o time que pós-campeão brasileiro de 2016 com aquela campanha excelente do Corinthians. Né? Isso não acontecia com o Palmeiras, né? Porque o torcedor virava e falava, você lembra do Mazinho? Então, por isso que o Palmeiras tinha essa expectativa gigante, né? Então, sim. Já que você tocou no assunto do Palmeiras, vamos... Não tinha como piorar, né? Vamos falar do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado... Eu vou continuar com o gancho que ele puxou a gente com o Palmeiras. Segura. Pode falar mesmo. Não, antigamente o Palmeiras não tinha bons elencos, até porque gastava muito dinheiro pra pagar a arena. Agora que montou o time desde o ano passado lá, contratou muito, só que não contratou com muita qualidade. Ele apostou tipo no bolão, né? Vamos contratar 30. Se der bem, vamos. É difícil, ficar, né? Não vão dar certo. Foram 25 contratações. É difícil. Nem possível dar certo as 25 Lógico. Contratações. Não, mas foram quase umas 7 que funcionaram. Ó, deram certo pra mim. Vitor Hugo, Gabriel, Dudu. O Robinho por um tempo deu e depois parou de Lucas, dar. Lucas, pra mim, funcionou. Egídio, Arouca, Zé Roberto. Cleiton o Leandro Xavier, Pereira, quando tava lá, certo, tava praticamente essas boas performances foram todas na temporada passada, né? Então. É sim, que então. Esse ano também não teve muita coisa, né? Mas... Muito jogador acabou saindo porque o Cuca chegou e pediu pra mandar embora. E o Cuca agora ele tá trazendo um jogador que eu falei ontem também, que são peças coringa, que jogam em várias posições, lateral direito, volante, zagueiro. Até o meia. Próprio Jean, que chegou antes do Cuca no começo do ano, pode jogar em várias posições, né? Então, pode. Eu acho que eles estão indo por esse lado, eles querem reduzir o elenco, mas tentar deixar com mais qualidade nessas peças que funcionam em várias posições. Eu vou levantar um ponto que eu tinha pensado antes, depois a gente volta nesse assunto. 2014, o time do Palmeiras era uma lindeza, né? Todo mundo lembra daquele time... Por pouco não caiu, né? Especial caiu. Do Palmeiras, 2013. Da história. 2013 era um elenco ruim, mas era Série B. Acho que temos que cortar gastos, economizar. 2012 foi campeão, foi rebaixado. Foi campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado. Então o elenco do Palmeiras... E o time era melhor que o de 2014, eu acho. De 2012, sim, que caiu, era melhor que o 2014, que não caiu. Menos ruim. Sim, sem dúvida. Foi se salvou na... Pra não falar a palavra, né? Pelo Santos, né? Pelo Santos. Graças ao Thiago Ribeiro, não conseguiu, né? Enfim, então acho que O que acontece com o Palmeiras? Há 16 anos, desde 2000, o que, que o Palmeiras conseguiu ganhar de importante? O Paulista, duas Copas do Brasil. E ganhou o Rio São Paulo em 2000, 2009, Copa dos Campeões. Chegou, quase foi campeão brasileiro, se não me engano. Sim. Foi 2009. É, ele chegou no topo da tabela. Mas não se classificou nem para Libertadores. Né? É, sim, acabou caindo. E não teve. E na Libertadores foi bem, em 2009. É que também, em 2014, o elenco ser fraco, acredito que era necessário. O Palmeiras não tinha dinheiro então, nenhum. É justamente isso que eu vou chegar. Em 2014, o Palmeiras estava falido. Daí, chegou 2015 e falou, vamos fazer uma revolução, vamos mudar esse elenco, que não vai dar pra ficar com esses caras, não dá. Eu acho que então... se o time sonha em crescer, ele tem que mudar radicalmente. O que o Palmeiras fez foi muito errado, mas acho que era a única saída a ser explorada. É, e aliou isso contratar e ver o que salva. Em 2015 aliou essa evolução até financeira do Palmeiras com a Arena Nova, né, o Allianz Parque, que o Palmeiras de renda ganhou muito dinheiro com mais renda. Mais que o dobro de São Paulo e Santos. Todos os estádios, todos os jogos praticamente é difícil, né? Lotados. É pequeno, então... também não. E não só isso, né, o Palmeiras conseguiu a Crefisa como patrocinador. Sim, né? Que Crefisa, fã. 66 milhões no ano. É o maior mas patrocinador. Mas foi agora, do né? Foi esse ano. Foi ano passado, sim, 2015. Ano passado, a Palmeiras ganhou 58 milhões. Então, sim, foi a fã, a Prevenção e aí a... A Tim e a Crefisa, isso. E o Palmeiras ficou sendo a camisa mais valiosa do Brasil, né? Então isso ajudou muito. E então... acho que era necessário essas contratações. Não, era necessário fazer um time novo. De 2014 para 2015. Porque o time de 14 era péssimo. A única coisa que eu critico muito o Palmeiras é a troca de técnico. Sem dúvida. Acho que foi o maior erro do Palmeiras não ter planejado o técnico que iria ficar por 3 anos. Porque quando você muda muitos jogadores, daí você acaba a temporada de 2015, já contrata mais 9. Agora vai chegar aquele Mina, vai chegar o Tietê, vai chegar Fabinho, Fabrício, Fabiano, Fabrício. E eles querem um meia ainda. E vão querer um meia. Que ainda falta no Palmeiras. Que ainda falta. É, vamos ver agora como é que vai... Dos treinadores, acho que o único que tinha razão pra ser demitido era o Marcelo Oliveira. Não tinha mais jeito. O Oswaldo não devia ter. O Oswaldo não. O Gareca, ele acho que era um treinador certo, mas que veio na hora errada. Dorival. Coitado do Dorival. Tinha muito o que fazer com aquele time, né? Nem o Guardiola resolvia aquele time. É, mas eu acho que agora com o Cuca, o Palmeiras deve dar mais tempo pra ele, independente de começar... Até porque talvez... o mandato do Paulo Nobre vai acabar e ele vai querer manter o Cuca. É, provavelmente ele não manda o Cuca embora não. E depois contrata outro ainda até o fim do ano. Não, isso não. Mas eu acho até que pro ano que vem, independentemente do que aconteça, a não ser que o Palmeiras aconteça uma tragédia, seja rebaixado, alguma coisa, que eu acho muito difícil, o Cuca deve ficar pro ano que vem e aí sim fazer uma boa temporada, buscar títulos... De novo, até que ainda tem chances esse ano do brasileiro, acho que o Palmeiras entra forte na disputa. Mas se, mesmo que não consiga ganhar esse ano, ou não vá, não fique no G4, não ganhe a Copa do Brasil, acho que o Palmeiras deve continuar apostando no Cuca, porque pra mim é o nome certo pra levar esse time do Palmeiras. O Cuca tá bem confiante nesse brasileiro, né? Ele não para de dar entrevista. Ele deu a responsabilidade e falou que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Acho que umas duas vezes, pelo menos. Sim, e o Alexandre comprou a ideia, também quer renovar o contrato pra jogar Libertadores ano que vem. Mas já tá classificado? Não. Tô vendo. Ainda não, né? Tem que jogar ainda um brasileiro e uma Copa do Brasil. Então, o problema que eu acho do Palmeiras é que muita gente coloca sempre como o time do ano que vem. Ah, é o time que tá se arrumando agora, ano que vem vai brigar por alguma coisa. O time de 2015 era o time de 2016, então e acho que esse é o ano de 2016. 2016 é o time do ano que vem. É, acho que é. Mas se você for pensar, 2015 foi um ano bom pro Palmeiras. Foi. De dois campeonatos de mata-mata, chegou nas duas finais. Ganhou uma competição importante. Ganhou a Copa do Brasil. Contra o Santos. Talvez não tenha ficado entre o G4 do Brasileiro, porque na reta final abriu mão pra jogar a Copa do Brasil. Ficou em nono lugar. No Brasileiro. Mas até uma certa parte o Palmeiras foi bem, incomodou ali no G4. É, chegou a terceiro lugar, ficou tempo com o terceiro lugar, daí começou a cair. O Gabriel se machucou e... E aí começou essa... É, quando o Gabriel se machucou, acho que o Palmeiras caiu. Esse assunto a gente falou bastante, né? É. Vamos falar do que você puxou agora? Sobre os coringas do Palmeiras, que o Cuca tá começando a trabalhar muito com jogadores que podem atuar em várias posições. Por exemplo, Fabiano, lateral direito, ele trabalha como zagueiro também. E como volante. E isso, o que isso permite pro Palmeiras? Você, por exemplo, tá no 4-3-3 ou 4-2-3-1, você joga o Fabiano pra zaga e sobe o Egídio. Fica com 3-5-2 e você consegue essa... Mais um poder no ataque. Então, e o Fabrício acho que... também, né, que atuando pelo meio. Sim, lógico. Então isso que acontece. O Palmeiras pode mudar o estilo de jogo sem mudar os jogadores, sem precisar substituir. O Tchê também. É, o que eu tô entendendo do Cuca, nessa passagem dele pelo Palmeiras, é que ele quer fazer isso, ele quer ter as variações dentro do jogo, uma hora jogar 4-4-2, outra hora ir 3-5-2, porque quando o Egídio sobe, fica um buraco atrás, querendo ou não, ele não sabe marcar. Não, ele marca. Daí, bem. O que aí faz? Fabiano recua. E o zagueiro do lado esquerdo cobre o Egídio. Então ele quer ter essa variação não só dentro do jogo, mas, por exemplo, ele vai pegar um time que é bom de... Que tem força na bola aérea. Então ele vai colocar os jogadores mais altos, como o Mina, que tá chegando agora. Ah, esse time é muito rápido. Ah, então eu vou ter que colocar uns caras mais rápidos para marcar na lateral. Não vai dar para jogar com o Fabiano, que não é tão rápido. Eu acho que é isso que ele quer. Ele quer ter muita variação. Ele tem essa característica de jogar de acordo com o adversário, né? É diferente de um Corinthians que joga da mesma maneira. Acho que o Cuca gosta de jogar de espelhado, vamos dizer assim. Ele mudou a escalação em vários jogos, né? Contra o Corinthians jogou de um jeito, com o Zé Roberto no meio. Chegou a jogar com dois centroavantes, nunca tinha visto isso, Lucas Barrios e Alexandre. Contra o Rio Claro. Acho que é uma tendência bem interessante, né? Porque pode surpreender a qualquer adversário. É, mas isso pra você fazer isso tem que ter um elenco bom, né? Bom. Mas eu acho que do Palmeiras não chega perto de ser um elenco ruim também. Não, não. Acho que o último assunto, que rapidinho, que a gente vai comentar é a chegada. Chega Tóbio e chega o Mina em junho. Quem vai perder espaço na zaga do Palmeiras? Você acha que o Vitor Hugo, acho que fica. Agora o Thiago Martins perde espaço pro Yarry Mina e pode perder espaço pro Tóbio. E quem sai? Edu Dracena sai, Leandro Almeida sai, o Roger sai. Tem que sair alguém, porque já tá com acho que 6 zagueiros ou 7 zagueiros. Vai chegar mais 2. Eu acho que o Edu Dracena e o Leandro Almeida são, um palpitinho rápido. São os principais candidatos a deixar o Palmeiras. Porque o Leandro Almeida falhou várias vezes, não jogou no Palmeiras desde que chegou, não conseguiu jogar bem. Assim como o Edu Dracena, veio com uma expectativa alta por ser experiente. Se machucou, né? E também não conseguiu ter uma regularidade. Concordo, acho que o Leandro Almeida não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. E o Edu Dracena também. Pode, não fez, começou bem, mas agora tá no banco. O Thiago Martins pegou a vaga. Chega muito de zagueiro jovem, né? E o Mina parece um bom zagueiro, né? Pelo que eu vi os vídeos dele, um bom zagueiro, tem um grande futuro. Também acho que Edu Dracena e Leandro Almeida não vão ficar, não. Certo. Vamos agora pro finalista do Campeonato Paulista, o Santos da Baixada Santista, pra jogar o título. João Pedro, o Santos que joga na Vila Belmiro às 4 da tarde de domingo e vai disputar o título do Campeonato Paulista. Uma coisa incrível, né? O Santos disputando o título do Campeonato Paulista. Novidade, né? É uma novidade. Aquela novidade que... Oitava final. Aquela piada clichê, né? Mas, sem dúvida, o Santos mostrou superioridade paulista e conseguiu mais uma final. Tá com o placar 1-1, mas não tem gol fora de casa. Qualquer empate vai para as penalidades máximas. João, o que esperar desse jogo entre Santos e Alta? Bom, o Santos é favorito, joga em casa, vai ter o apoio da torcida. Jogando na Vila é muito difícil o Santos perder pontos, perder jogos, até empatar é muito difícil empatar com o Santos lá. Acho o Palmeiras. O São Paulo também empatou esse ano com o Santos lá, mas... O Corinthians foi lá e perdeu, o São Paulo empatou, mas o Santos não jogou com o time titular naquele jogo, né? Não, mas nem o São Paulo jogou. Nem o São Paulo jogou. O Corinthians perdeu, né? A gente perdeu. Mais um. E o Palmeiras conseguiu empatar. O golaço do Ricardo Oliveira, só pra lembrar. Mas então, afinal, um jogo muito difícil pro Santos. O Audax é um time que tem variação de jogo também, assim como o Santos, que consegue atacar e mostrou no último jogo que sabe se defender também sem pressionar a defesa. Vai depender muito do que o Dorival vai levar pra campo. Se vai tentar pressionar a defesa do Audax pra tentar o erro da saída de bola. Tem que ser isso. Ou se vai fazer como fez semana passada e esperar o Audax um pouco mais no meio campo. Semana passada tirando, tomou uns gols ali, por sorte, viu? Tirando o campo do Santos, do Audax pra atacar. Porque quando o outro time pressiona, o Audax, se conseguir sair jogando como geralmente eles têm conseguido, sobra muito espaço no meio campo para os jogadores trabalharem a bola, finalizarem, como foi contra o Corinthians. Os dois gols, os jogadores que finalizaram tiveram muita liberdade para chutar e fazer os golaços. Então o Santos depende muito dessa postura que o Dorival vai tentar pôr em campo. E pode ser a última oportunidade de Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol jogarem juntos até, acho que a nona rodada do Campeonato Brasileiro. É, provavelmente até lá, talvez um deles, ou mais de um, saia do Santos, né? Eu acho que provavelmente o Gabigol pode sair. O Ricardo Oliveira parece que dessa vez vai pra China. Mas e... o que, que vai ser o Santos brasileiro, se não tiver os três? Ah, vai ser Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Renato, Ronaldo Mendes, Vitor Bueno... E o ataque, Joel e... Joel Cruel. Meu Deus do céu. É, a Newton. E Neto Berola. É, mas se bem que quando todos pensam que o Santos vai afundar... Surge um menino da base. Surge um Pelé. É. E dá lento ao time. Vai ter que ser esse ano de novo. O problema do Santos é esse, né? O Santos, acredito, tem o time mais forte que São Paulo, os 11. Mas o elenco não tem, né? Se sai o Lucas Lima, o Gabigol, o Ricardo Oliveira... É, o grande problema do Santos todos os anos é na disputa do brasileiro. O Santos começa muito bem, ganha o Paulista, geralmente chega na final. Aí sai algum jogador. Aí sai, perde algum jogador, não tem reposição. E pro brasileiro que é muito longo, sempre tem lesão, tem suspensão, o Santos acaba faltando jogadores ali e na reta final perde força e acaba ficando só na briga pelo G4 no máximo. Palpite. Qual vai ser o resultado? Quem vai ser o campeão paulista? Qual vai ser o resultado desse jogo? 2x1 pro Santos. Você vai torcer pro Santos? Não, eu acho que o Santos. Acho que foi um palpite jornalístico, melhor, né? Totalmente imparcial. 2x0 pro Santos. 2x0 pro Santos. Acho que vai ser 2x2 e o Aldax leva nos pênaltis. 3x1 pro Santos. 3x1 pro Santos. Eu aposto em 1x1. O Santos leva nas penalidades máximas. Acho que o Aldax fez uma grande campanha, eliminou grandes times, ganhou de. Ganhou de São Paulo. São Paulo eliminou o Corinthians. Eliminou o Corinthians, ganhou do Palmeiras. Vai empatar com o Santos na Vila mais uma vez. É, perdeu pro Santos na última rodada da fase de grupos. Mas os dois times, acho que jogaram com os times reservas. Então. Certo. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores e Seleção Brasileira. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Yeah. ocorreu aqui. Estamos de volta no Arquibancada MAC. João, Grêmio e Rosário Central, Libertadores da América. O que foi esse jogo para o nosso Grêmio tricolor gaúcho? Bom, foi 3-0, fora o baile do Rosário. O Grêmio não conseguiu jogar. O Grêmio não criou absolutamente nada durante o jogo. Foi uma bela atuação do Marco Ruben, né? Marco Ruben fez 2 gols. O Donati fez mais 1 gol, o zagueirão. O quarto no Libertadores. O Grêmio já tinha perdido em casa, tomou esse passeio agora. É, quando eu perdi em casa, eu já vi que... Tomou esse passeio. Eu ainda tava acreditando no Grêmio, tava palpitando no Rosário lá? Num 2-1 no Grêmio lá. Eu também acredito. Mas não mostrou futebol pra isso, caiu fora. É o Imortal que mais morre, né? A casa caiu pro Imortal. 15 anos sem título ou 16? É, o Grêmio não ganhou desde o título desde 2001. Né? 2001. E o Rosário ontem, o Grêmio terminou o primeiro tempo com 61%. Dá pra fazer baile de debutantes. 15 anos. O Grêmio terminou ontem a posse de bola no primeiro tempo, terminou com 61%. O Rosário deixou o Grêmio jogar e só jogou nos erros do Grêmio. É, mas uma posse de bola que não teve não. Objetividade nenhuma. Mas né? Eu acho que o Grêmio muitas vezes ficou tocando a bola e não chegava. E errou muito o passe. Mas acho que ele não se entregou, sabe? Mesmo com 1-0, 2-0, eu acho que o game continuou. Não tinha muito, sabe? Acho que não tinha muito o que fazer. Né? É 2-0. Perder de 1-0 ou 3-0 ali não ia mudar nada, porque é importante fazer resultado em casa. É, lembrando que o Grêmio tomou o primeiro gol logo com 4 ou 5 minutos. É uma falha grotesca, né? É, com 20 minutos tava 2-0, né? Já tinha acabado o jogo ali. Não, mas digo, o jogo aqui de 1-0 contra o Rosário. Ah, não, mas ontem tomou. Ontem. Também foi? Se ainda existia uma esperança do Grêmio, assim, fazer 1-0 e levar pros pênaltis. É, acabou com 4 tomou, minutos. Com 4 minutos já tomou o primeiro gol, que aí, se o Grêmio ainda tinha alguma. E o Mortal morreu no final. Tinha alguma. Como fala? Esperança mesmo. Acabou tudo ali e o Grêmio foi ali praticamente um nocaute do Grêmio na Libertadores. Né? O Roger tentou mudar ainda. No intervalo ele tirou o Douglas, colocou o Pedro Rocha, mas não mudou em nada. É, e o Roger, pela primeira vez, acho que vai ter o trabalho contestado, né? Porque foi eliminado pelo Juventude no Gauchão e agora pelo Rosário na Libertadores. Não pode contestar, não. Acho que ele é um muito bom técnico e tem que deixar ele lá. Mas esse ano o Grêmio, pra mim, não tá jogando. Mas ele tem potencial pra... Ano passado foi incrível, né? Chegar em terceiro lugar, eu não esperava isso. Surpreendeu todo mundo. Na última rodada, quase não chegou a ficar em segundo? Foi? Chegou com chances de acabar em segundo na última rodada. Foi bem demais, o Grêmio. Foi muito bem. Mas esse ano tá jogando mal. Então, e esse jogo do Grêmio e o jogo do Boca Juniors ontem foram os que encerraram as oitavas de final e decidiram as quartas de final. Assim sucessivamente. No jogo dos favoritos, né? Pra vencer a Libertadores. Boca, o Tevez está voando baixo, tá jogando muito. Joga mal, menino. Boca Juniors que ganhou de 3-1. Já tinha ganhado a primeira, né? Já tinha ganhado a primeira. No Paraguai. E acabou eliminando o Cerro Porteño com gols de Tevez, gols de Pavon, Pérez e do lado do Cerro, o Rojas. O Rojas, que fez 3-1, conseguiu... É, lembrando só que o jogo ficou... 1-1 por uma boa parte, sim. O Boca abriu o placar, o Cerro empatou e teve chance teve de fazer. Duas chances. Foi o gol de Tevez que foi do pênalti, não foi? Foi o primeiro. O gol de Tevez foi do pênalti. Enfim, foi de então, pênalti o gol de Tevez. O Cerro teve chance de fazer 2-1, placar que levaria o jogo para os pênaltis. E se fizesse 2-1 ia ficar muito aberto, porque o Boca ia ter que sair para conseguir o gol da classificação e poderia abrir espaço para um contra-ataque do Cerro, fazer 3-1. E complicar de vez a vida do Boca, mas... É, mas depois do segundo quase gol... o Cerro consegue complicar de vez a vida do gol, entendeu? Acho que... É, chegou perto de fazer muito o segundo perto. Gol. Sim. Mas aí depois do segundo gol do Boca, aí desmotivou totalmente a equipe do Cerro Porteño e ali aproveitando as falhas da zaga do time paraguaio, o Boca ampliou o placar e garantiu sua classificação. Que jogou esse Tevez, hein? É, o Cerro ainda teve uma expulsão no final do jogo, quando tava 2-1 ainda. É, aos 45, mais ou menos. É 40, acho, 41. E o Oswaldo não jogou ontem ainda, né? Não. O Oswaldo não jogou. Bom, então acho que os confrontos, vamos passar os confrontos das quartas de final. Ficou Rosário Central contra Atlético Nacional. Que jogo. Vamos lá. Eu acho que esse jogo vai ser... É um dos confrontos mais equilibrados, eu acho. O mais equilibrado. Eu acho mais equilibrado. Rosário Central e Atlético Nacional. Vamos lá. Cara, acho que o Rosário Central, acho que em casa... acho que vai conseguir tirar um empate do Atlético Nacional, cara. Acho que 2x2. Primeiro jogo é em Rosário, né? Rosário. Pra mim, o Rosário passa. Gigante de Arroito. Concordo. A camisa vai pesar e vai acabar passando. Se bem que o Rosário não tem nenhum time. Você acha que o Atlético Nacional não passa? Não. Eu acho que o Atlético, mesmo com tradição, em tradição, em Libertadores, o Atlético Nacional tem mais do que o Rosário. Tem uma Libertadores. O Rosário tem tradição lá dentro. Argentina. Mas eu acho que o Atlético, mesmo com. Eu ainda acho, não importa. A melhor campanha, tá invicto. Tomou só 2 gols no último jogo contra o Huracán. Foram os únicos gols que o time sofreu na Libertadores inteira até agora. Também chegou a estar. Na Libertadores inteira até agora. Né, porque o Huracán chegou a empatar em 1-1. Exatamente. O outro confronto. É que tem mais jogos, né? Pode tomar mais gols. A gente entendeu. É, tudo bem. Mas eu acho que o Rosário vai passar, sim. Bom, São Paulo e Atlético Mineiro a gente acabou de falar. Confronto equilibrado. Não vai ter muito o que falar mais. Independente de Vale e Pumas. Acho que esse é o jogo mais chato. Por que seria o mais chato? Porque são dois times que não são muito fortes, né? O Pumas tá jogando bem. Pô, mas dois times não muito fortes podem fazer um baita jogo. Lembra? Eu achei Pumas e... Casper e Mackenzie fazem um baita jogo. Eu achei Pumas e Deportivo Táchira. E dois times péssimos. Achei um jogo chato, achei um jogo muito bom. Vamos ver no jogo. Mas o time do Pumas, pra mim, é o melhor time mexicano até agora na Libertadores. Ah, sério, Luiz? É o único. Você julga, Luiz? Não, em atuação. Ele falou? É o melhor time mexicano da Libertadores. Agora é o melhor time. Ah, não, da história. Não, nas atuações... Não, porque o Toluca... Genial. A atuação do Toluca na fase de grupos foi melhor que a do Pumas. Ah, entendi. Mas nessa fase... Tá bom. Mas genial esse comentário. E quem que passa, João? Pumas. Pumas passa, João. Pumas passa. Pumas passa. Pumas. Pumas. Simples, né? É o melhor agora, time mexicano. Agora, outro clássico. Agora o jogaço. Vai ter dois clássicos nacionais. Vai ter um clássico nacional brasileiro e um clássico nacional argentino. Não, não é nacional. Nacional do Uruguai. Uruguai e Argentina. É, sim, não. Tá, enfim. Foi um erro de cálculo. Quis fazer um trocadilho com o nome. É que eu já estou pensando nas próximas fases. Nacional e Boca Juniors. Boca. Nacional. Eu acho que vai passar o Nacional. Apesar do Boca estar em melhor fase, são dois gigantes, são 9 títulos. Se passar Rosário Nacional, pelo menos o Palmeiras fica bem na fita, né? Ah, perdeu para o semifinalista. Corinthians perdeu também, né? Mas o Nacional já mostrou que mesmo o Corinthians estando em melhor fase, vindo melhor nos últimos anos, conseguiu fazer conseguiu jogar fora de casa, então acho que vai ser difícil, muito difícil pro Boca, então vou apostar no Nacional. Então pra gente vai ficar assim, Rosário Central contra São Paulo. São Paulo. Não? Atlético Mineiro. São Paulo. Vocês dois que apostaram no São Paulo, vocês vão apostar no São Paulo? Tem que... É um jogo brasileiro, paulista, a gente torce pelo futebol paulista, exatamente, né, que a gente tá aqui em São Paulo. Mas... Volte à seleção paulista, né? Enfim, então vai. Eu acho que o Atlético Mineiro passa, não por clubismo, eu torço pra outro time da Grande São Paulo. Mas não é clubismo. Clubismo. Juventus. Juventus da Moca. Não, é o Dax mesmo. É. Independente Del Valle vai passar? Não. Pumas vai passar contra o Boca Juniors. Pumas e Boca Juniors. Acho que. Sim. A chave do Boca não, tá aí, mais fácil. Se passarem Rosário e Boca. Aí vira Rosário e Boca. É verdade. Rosário e Boca. Aí o brasileiro pega o Atlético Pumas. Mineiro, né? Não, Atlético Pumas Mineiro. São Paulo. A final zona, quem vai ser? Rosário e Nacional. Boca e Atlético Mineiro. São Paulo e Nacional. São Paulo e Boca. Boca e Nacional. Bem dado. Boca e Nacional é agora. Não, Boca e o Nacional da Colômbia. Entendi, é uma final antecipada. Quem chegar. Verdade. Não, enfim. É Boca e o Nacional da Colômbia, né, que você quis dizer. Isso, Atlético, sim, Nacional. Sem dúvida. É isso aí mesmo que eu pensei. Copa do Brasil, vamos falar rapidinho. Cruzeiro ontem, né? Cruzeiro venceu o Campinense por 3-1. Foi quarto. Foi quarto. Flamengo perdeu, né? Não, o Flamengo perdeu. Qual foi o jogo do Cruzeiro? 3-1 pro Cruzeiro contra o Campinense na segunda fase da Copa do Brasil. Acho que o Cruzeiro não tem muito. Assistência do Lucas. É. Assistência do Lucas pro gol do Alan. Ah, é? E o Robinho já... Não, o Robinho tá lesionado. Se lesionou aquela praga palmeirense. 3-2, né, o jogo. Pena. 3-2? Foi 3x2. Quase então, que o Campinense tem um nosso trabalho, amigo, hein? André Capita, não fique bravo depois com o Vitor. Adalgísio Pitbull fez um gol no final do jogo. Como é o nome dele? Adalgísio Pitbull. E soltou os cachorros. Esses produtores. Nossa, meu Deus do céu. Bom, Ponte Preta venceu o Genus por 1-0. Genus. Em casa, à noite. E foi um grande jogo, enfim. Vamos falar agora de seleção brasileira. Você que já falava, vamos falar agora de Ponte Preta e Genús, que você achou do jogo. É, o que você achou do jogo, gente? Ponte Preta e Genús. Genús, de onde que é? Não, Roraima. É ele que vai falar. Eu vou falar? Rondônia. Achei que foi um jogo Rondônia. Legal. Bom jogo aí. A Ponte jogou bem. Mereceu a vitória. É, sabe lugar. Quem fez o gol da Ponte aí? Quem fez o gol da Felipe Ponte? Azevedo. Nossa. Craque de bola. Bom, vamos lá. Remanescentes da Copa. A escalação da seleção brasileira. Vamos lá. Quem sobrou do 7-1 na seleção brasileira de Dunga atualmente? Hulk, Luiz Gustavo. Hulk que não deveria ter sobrado. Né? Os mais contestados, né? Por coincidência. Não, Luiz Gustavo. Tem o Davi Luiz também. Que... Mas vocês não foi, né? É, mas o Davi Luiz não foi. Vocês criticam o Luiz Gustavo. Pelo amor de Deus. Você gosta dele, Luiz? Vini, desculpa. Grande jogador, não erra um passe, né? Não erra um passe. Não é à toa que o Guardiola não quis ficar com ele. Ah, mas no Wolfsburg ele joga bem, mano. O Dante também joga bem no Wolfsburg. O Dante também joga bem. Ah, cara, mas sei lá, acho que o Wolfsburg... Eu acho que podiam dar mais oportunidades a volantes que atuam no futebol brasileiro. Tipo quem? O Thiago Maia, do Santos, o Wallace, do Grêmio. Acho que poderiam ser testados ali, até porque... Até eu acho que o Gabriel, do Palmeiras, é que depois ele teve a lesão, mas poderia... Tem nível pra chegar à seleção. Mas ele tem nível pra chegar à seleção, eu acho. E tem outros jogadores também, o próprio Casemiro, que... Foi convocado na lista final agora? Foi convocado. Então merece essa chance, merece. Porque tá jogando Rafael muito no Real Madrid. Quase do Rafael Alcântara. Sim, muito bom também. Mas ele voltou agora de lesão, né? Acho que de volante. Como tem fora? Volantes a gente não tá muito bem, né? Não, você pensar não. Nessa. A gente tem volantes aqui dentro do Brasil. É, o Elias tá contestado, enfim, não importa muito. O Gabriel bem citado. Tem o Wallace do Grêmio. Thiago Maia. Thiago Maia, que pra mim é o acho melhor. Acho que teria que dar oportunidades pra esses volantes. Eu acho que o Rodrigo Dourado, não a nível de seleção ainda, mas eu acho que ele é um bom volante, o Rodrigo Dourado. Nas Olimpíadas eu acho que ele vai. Do Inter. Eu acho que o Thiago Maia poderia ter uma chance. E o Neymar fora? É, o Neymar é uma opção até porque é o Barcelona... Você acha que vale a pena ganhar as Olimpíadas do que ganhar a Copa América? Eu acho que talvez sim, porque... Em termos de preparação pra uma Copa do Mundo. Não, em termos de preparação pra Copa do Mundo, o melhor seria levar... O time. É que o Dunga levou 7 jogadores olímpicos agora pra Copa América. Talvez devesse, se pensando em Copa do Mundo, levar só jogadores que provavelmente vão pra Copa. Os olímpicos, um ou outro. Porque podem ser os jogadores. Acho que é o Gabigol, Rodrigo Caio, Casemiro, Ederson, que é o goleiro. O Ederson, acho que o. Fabinho. Lucas Lima. Não, Lucas Lima não. O Fabinho, lateral. Os outros dois eu não consigo lembrar. Thiago Alcântara. O Rafinha Alcântara. Thiago Alcântara? Rafinha Alcântara. Alcântara. É a família, né? Ah, ficou bravo. Calma aí. É ruim essa família também. Vamos lá. Depois a gente fala da seleção brasileira, já que a gente tocou nesse assunto de mundial, de aspectos mundiais, vamos pra Europa. Vamos falar do Barcelona, que pode ser campeão espanhol se os dois rivais, Atlético de Madrid e Real Madrid, perderem. Barcelona e Espanhol, Levante e Atlético de Madrid, Real Madrid e Valência. Nessa ordem que eu falei, é jogo em casa, é jogo fora. Barcelona e Espanhol no Camp Nou. Barcelona ganha. Barcelona. Eu acho que também ganha uns 3-0 e consegue manter a liderança. Levante Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que vai ter jogo importante a final. Mas é só no fim do mês. No fim do mês. Então acho que dá pra acho que dá Atlético de Madrid. Eu acho que dá Atlético e então adia, vai pra última rodada. Adia o título pra última rodada. Eu acho que o jogo vai ser 0-0. Tudo bem que se empatar em números de. Acho que os três líderes. De pontos, o Barcelona. O Barcelona leva. Tem o jogo do Real ainda, que eu acho. Real Madrid e Valência. Deve ganhar. Eu acho que o Real Madrid não ganha do Valência e dá adeus ao título. Se chegar na última rodada o Real Madrid ganhar e os outros dois perderem, o Real Madrid é campeão? Isso. É. Se ganhar do Valência, né? Faz tempo que não tem isso, né, meu? É. Real Madrid tá um ponto até. 85 pontos Atlético de Madrid e Barcelona e 84 pontos. Faz muito tempo que eu não vejo o Atlético de Madrid brigando tão em cima. Teve um ano que o Atlético de Madrid acho que ganhou na última rodada 2014, do Barcelona 2014, e foi campeão. 2014. No jogo no Camp Nou foi. Empatou 1-1 o jogo. O Barcelona precisava ganhar. Gol do Godin. E o que aconteceu com o Barcelona? Tomou aquela. Foi eliminado, daí começou a perder, perdeu 4, 5 jogos seguidos. O que aconteceu com o Barcelona que perdeu esse desempenho e agora tá vendo os rivais colados? É que, na verdade, se você pegar o Barcelona, você vai ver eles perdem uns 4, 5 jogos na temporada. E coincidiu que essa temporada agora foram todos em sequência. Então, parece que se falou até de uma crise no Barcelona naquelas duas, três semanas. Mas acho depois, que foi uma canseira, né? Mas foi, na verdade, eu acho que o time que bateu o recorde de vitórias, né? De invencibilidade de gols, na Espanha, mais de 50 jogos sem perder. Acho que chegou a 40. 40. É, quase 50 jogos sem perder, entre 40 nem e 50 mais que não jogos. Vem... E aí, com a expectativa de contestado lá na Espanha. E aí ficou alguns jogos sem ganhar e deixou os outros times que aproveitaram essa falha do Barcelona de duas semanas aí e conseguiram vencer seus jogos nesse tempo e encostar. O Messi caiu muito de produção, eu achei. E o Suárez continuou jogando muito bem. Bom, mas o Messi e o Neymar caíram de produção. Sem dúvida. Acho que na ponta espanhol vai ser um campeonato até o fim disputadíssimo, como sempre. Como sempre não, agora nesse ano especificamente. Só uma observação, sábado vai ser a festa do título, né, do Leicester. Ah, é verdade, bem lembrado. E o Bayern pode ser campeão esse fim de semana também. Contra o Ingolstadt, fora de casa. Normalmente o Bayern sendo campeão fora de casa. Como chama o time? Ingolstadt. Tá útil. Precisa só do empate, né? O empate já... É, não é campeão, pô. O cara tá com... Não. O Borussia Dortmund tá com, acho que, 81% de aproveitamento. Aí você fala, nossa, campeão. Aí chega, né? O Bayern de Munique, 87%, não tem nem o que fazer. É isso. E o Guardiola foi eleito lá pelos alemães como segundo melhor técnico do campeonato. Né? Não ganhou nem o prêmio de melhor técnico do campeonato alemão. Bom, acho que então teremos um campeonato espanhol disputadíssimo. Um Bayern de Munique novamente tetracampeão do campeonato alemão, da Bundesliga. E o Arquibancada Mack, infelizmente, vai ficando por aqui. Boa noite, bancada. Vinícius? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até mais. Guilherme Pérez, boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até mais. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. João Granado, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Chain, boa noite, bancada, boa noite a todos os ouvintes, até a próxima. E lembrando sempre que esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradeço Doni Paruti, nosso sonoplasta, muito obrigado pela audiência, tchau!